WhatsApp 459-8828-2828. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E trazendo a você notícias da política, já que foram diplomados, né, na quinta-feira pela Justiça Eleitoral, Chico Brasileiro, prefeito eleito de Foz do Iguaçu, e Newton Bobato, o vice-prefeito eleito, eles que foram, né, os vencedores da eleição suplementar realizada no último dia 2 de abril. A posse dos novos administradores do município está marcada para a tarde do dia 1º de maio, feriado, em cerimônia no auditório do Hotel Internacional, com capacidade para 1.000 pessoas. Dizem que a prefeitura não vai colocar um centavo e que os gastos correrão por conta dos eleitos. Dizem, porque eu não vou botar minha mão no fogo por essa informação não, viu? Então, melhor ficar de olho. Notícia também da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com o anúncio da liberação de R$1 milhão em recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Hussein Bacri para a implantação do chamado Pronto Atendimento Infantil aqui na Terra das Cataratas. A estrutura, que foi promessa de campanha do prefeito eleito Chico Brasileiro, deve atender crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos, servindo como referência para atendimento pediátrico de urgência e emergência, além de procedimentos de atenção básica. O local para a instalação da nova estrutura, entretanto, ainda não foi definido pelas equipes da prefeitura, mas será possivelmente no centro, né, como forma de não dificultar o acesso por meio do nosso precário transporte coletivo, que é simplesmente horroroso, né, nas ligações bairro-bairro. Na sequência, informações do esporte com o Sidney Busanello. Agenda esportiva. Informações esportivas para você aqui no Front. Antes, já até antecipando aqui, né, o Sidney Busanello, eu conto a você que o Foz do Iguaçu Futebol Clube foi confirmado nesta semana, hein, como participante da Série D do Campeonato Brasileiro de 2017, já agora aí a partir do dia 21 de maio, em razão do anúncio, né, da desistência do J. Malucelli, equipe que disse aí que não terá condições, né, de participar da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. O J. Malucelli tinha se classificado para a Série D deste ano com base na classificação, né, na posição da tabela do Campeonato Paranaense do ano passado. O Foz, né, nessa lista aí, seria o sucessor imediato do J. Malucelli em caso de desistência. Foi o que aconteceu, e o Foz do Iguaçu Futebol Clube então está correndo quanto tempo para montar aí o seu elenco, para já a partir do dia 21 de maio estar na Série D, jogando no grupo A16, ao lado de Inter de Lages, Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul e a equipe do São Bernardo de São Paulo. Boa sorte aí ao Azulão da Fronteira, né, representando pela segunda vez a cidade de Foz do Iguaçu em uma competição nacional, no caso, a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora sim, desculpa aí por já entrar nesse assunto antes da hora, né? Sidney Busanello, bom dia! Bom dia, Guilherme, forte abraço para você, para os ouvintes da Transamérica. Vamos começar falando de futebol feminino. A equipe do Foz Cataratas, que foi derrotada pelo Flamengo na última quarta-feira aqui em Foz do Iguaçu, no estádio Pedro Basso, o time do Foz acabou perdendo por 1-0, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, e mais um jogo aqui em Foz do Iguaçu. Desta vez, o adversário será o time da Ponte Preta, que teoricamente, Guilherme, é bem mais fraco, tecnicamente falando, em relação ao Flamengo. Então, o Foz Cataratas Futebol Feminino tem totais condições de vencer a Ponte Preta e seguir na briga pela classificação. É sempre bom frisar que são 16 times disputando a competição, que é organizada pela CBF. Esses times estão divididos em dois grupos com 8 equipes cada grupo. E os 4 melhores de cada chave avançam para a sequência do campeonato. Nesse momento, o Foz Cataratas Futebol Feminino está na 6ª colocação. Durante a semana, foi ultrapassado também pelo São José, de São José dos Campos. Mas a equipe do Foz Cataratas segue na briga e, vencendo a Ponte Preta na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, no estádio Pedro Basso, aqui em Foz do Iguaçu, e havendo uma combinação de resultados, poderá já, na próxima quarta-feira, estar no G4 deste grupo. Já em termos de futsal, Guilherme, o torcedor iguaçuense deve se preparar para o próximo jogo do Foz Cataratas na Liga Nacional. No próximo sábado, dia 29 de abril, às 7 horas da noite, a equipe iguaçuense volta a atuar no ginásio Costa Cavalcante, e um clássico aqui do futsal paranaense. o Foz Cataratas Futsal recebe o Marreco. Um grande jogo que certamente levará também um grande público para o Costa Cavalcante. Outro assunto que chama bastante atenção neste fim de semana, Guilherme Wojtkowski, são as decisões que vão acontecer nos campeonatos estaduais. Jogos importantes que irão definir, em muitos casos, os finalistas dos campeonatos. Por exemplo, o Campeonato Paranaense terá os jogos de volta das semifinais. Os dois jogos serão no domingo, às 4 horas da tarde. O Coritiba recebe o Cianorte no Couto Pereira. Coritiba que perdeu em Cianorte por 1-0, e o Londrina pega o Atlético Paranaense no Estádio do Café. Primeiro jogo em Curitiba, o Atlético venceu por 2-1. Então, domingo à tarde, conheceremos os dois finalistas do Campeonato Paranaense. O mesmo caso ocorre em São Paulo, com as partidas de volta das semifinais. Começando hoje já, neste sábado, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta no Allianz Parque às 7 da noite. Problema para o Palmeiras é que lá em Campinas a Ponte Preta venceu por 3-0. E amanhã, 4 da tarde, tem o clássico Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. No primeiro encontro, mesmo no Morumbi, o Corinthians venceu pelo placar de 2-0. As semifinais também acontecem no Campeonato Carioca. Hoje tem Fluminense e Vasco às 7 horas da noite e amanhã, 4 da tarde, haverá o confronto entre Flamengo e Botafogo. Os dois jogos acontecerão no Maracanã. No Campeonato Gaúcho também, vamos conhecer os finalistas neste domingo. As duas partidas programadas para domingo, 4 da tarde, tem Caxias e Inter. Às 7 da noite, Novo Hamburgo e Grêmio. O Inter vai até Caxias do Sul com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo no Beira-Rio por 1-0. Já o Grêmio ficou numa situação um pouco mais complicada, porque na primeira partida em Porto Alegre ficou no empate 1-1 contra o Novo Hamburgo. Portanto, conheceremos neste domingo os dois finalistas do Gauchão 2017. É esperar para ver quais serão os times que serão finalistas dos campeonatos estaduais. Eu volto na segunda-feira, 6 da tarde, no Papo de Craque, Guilherme, fazendo justamente um resumo do que vai acontecer neste fim de semana. Um abraço, Guilherme Wojtkowski, ouvintes do Fronte, até sábado que vem. Obrigado, Sidney Busanello, que participa todos os sábados aqui no Fronte e apresenta, né, de segunda a sexta, o melhor noticiário esportivo do rádio em Foz do Iguaçu e região, com o programa Papo de Craque, a partir das 6 da tarde. Vamos de música agora, daqui a pouquinho, nem pense em fugir, tá? Tem a goleada cotidiana que a gente leva da vida, o quadro 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do não tão cordial assim, né, cidadão brasileiro. Programa Fronte até meio-dia.

E chegamos ao final da edição deste sábado, 22 de abril de 2017, do programa Fronte, aqui nas ondas da Transamérica Foz, 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, gratuito para tablets e smartphones. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo nesta manhã, além de você, Luciane Lolenzini e Sidney Busanello. Muito obrigado. Fronte Transamérica volta no próximo sábado, nesta mesma hora, neste mesmo canal. E eu aviso aqui, né, que a íntegra do programa estará disponível dentro de instantes no site transamericafoz.com.br. Vem aí na sequência a programação nacional aqui nas ondas da sua rádio, com muita música e entretenimento para manter aí em alta animação no seu fim de semana prolongado de Tiradentes. E lembrando, né, que fim de semana que vem tem mais, né? Segunda-feira, 1º de maio, é dia do trabalhador e aquela história, né, com relação a feriados prolongados. Pena que tudo que é bom, no caso, essa onda de feriados um atrás do outro, realmente acaba cedo, né? Sacanagem. Aproveite bem o seu fim de semana, descanse se for pra descansar, ganhe dinheiro se for pra trabalhar e divirta-se, né? Acima de tudo, divirta-se, sempre, claro, com respeito e responsabilidade. Eu volto na segunda-feira de manhã, às 7, com mais uma edição do informativo Transnotícias, Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. O mundo é nosso! Você acabou de ouvir programa Front, na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.